Esse episódio do GugaCast é um oferecimento do grupo secreto do GugaCast e do canivete suíço dos meios de pagamento, o PicPay. Nessa semana, lá no conteúdo exclusivo do grupo secreto, eu e o Rafael contamos os nossos negócios da infância, onde tudo começou. A gente conta histórias de empreendedorismo infantil, aonde a gente pagava pedágios com tatu bola e até criou um podcast no elevador. Sério mesmo. E você pode ter acesso a esses conteúdos e os quase 800 que a gente já fez sem nenhum custo, porque o PicPay devolve 100% da primeira mensalidade como cashback. Assim você pode usar essa grana fazendo o que o PicPay faz, que é quase tudo. Pagar boleto, usar a máquina Cielo, comprar crédito no Uber, na Steam, dividir conta com os amigos. É só em gugacast.com/assine que lá tem tudo explicado. Como ouvir no Facebook, no Olo, que é nosso app exclusivo, tá tudo lá. gugacast.com/assine. Vai lá agora para ter GugaCast todo dia útil. E aí? Beleza, eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast de novo com o Caio Corraine. Olá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, personas. Legal que você parece um robô que deu defeito. De certa forma, é um bom resumo pra eu colocar no meu currículo, viu? No Twitter, né? Caio Corraine, um robô que deu defeito. E também você já ouviu a voz dele, Rafael Mafra. Fazemos qualquer negócio, porque... Quem falava isso, cara? Escolinha do Professor Raimundo, né? Escolinha do Professor Raimundo. Era o libanês. É surpreendente como a gente é influenciado pela Escolinha do Professor Raimundo, né? Sim. Do Caio não é surpreendente, porque afinal, a maior celebridade de Mococa é o Rolando Lero. Exatamente. Mas é surpreendente que esse programa seja tão influenciado, a gente sempre fala. Ele fez parte da nossa vida, né? Mesmo eu sendo muito mais novo do que vocês, anciões... Coitado. Isso fez parte da minha vida. O Caio vai ter 90 anos e vai estar dizendo assim, ah, vocês são muito velhos, eu sou um garotão. Quando eu tiver 90, vocês vão estar com 140 de cabeça dentro de um aquário. Pelo menos a gente não é o menor do grupo. Eu já revelei na minha última participação que eu posso subir em cima das costas de crianças pra alcançar as coisas. Rafael, qual foi a última coisa que você vendeu no Mercado Livre, cara? Cara, eu não vendi no Mercado Livre, mas eu tenho um amigo e ele tem uma página muito famosa no Facebook que é o Burocratas. É claro que você tem um amigo que tem uma página chamada Burocratas. Pois é, essa é a história. Ele não sabia muito bem como vender coisas da página dele e eu me ofereci para vender as canecas para ele. Aí a gente fez as canecas e botou à venda. Só que muitas foram vendidas aqui em Brasília, né? Porque Burocratas. Uhum. Aí a gente ia entregar pras pessoas. A gente, em vez de mandar pelo correio, que o frete era muito caro, a gente combinava um dia e ia entregar pra todo mundo. E aí quando as pessoas chegavam, falavam, caramba, cara, que honra te conhecer, sempre quis conhecer a pessoa por trás do burocrata. Eu falava, não, mas não sou eu, só tô vendendo a caneca e tal. O cara, claro, claro. Aí ele batia nas minhas costas, falava, sabe que piada que eu gostei? Aquela piada da fatura e da duplicata, muito boa. Eu não sei do que você tá falando. Sou um fã da página também, mas eu não vejo todos. O cara, claro, claro. E aí todo mundo tinha essa mesma atitude comigo. Eles tinham certeza que eu era o cara por trás do burocrata. E é claro que você acabou de plantar essa dúvida na cabeça de todas as pessoas que vão lá no Facebook ver a página do Burocratas. Mas não sou eu, sério. Claro, claro. Dando tapinha nas costas do Rafael agora. Tá bom, vai. Eu vou olhar a página do Burocratas agora. GugaCast, o programa onde você ouve pessoas procurando coisas na internet. Só que para as pessoas que escutam o programa, a nossa internet é maravilhosa, né? Porque corta da pessoa... Ah, vou entrar aqui na página. Direto para... Ah, estou vendo tal coisa. Caralho, muito boa a internet. Não, é só a edição mesmo, gente. É um tipo de gameplay. Exatamente. É mesmo. A primeira página Burocratas, na verdade, é um grupo criado pela Unidade Sindical Seccion Mexicali, que fica em Mexicali, Baja California. Sede de mexicanos, então é Burocratas. Ah, Burocratas Brasil, vamos ver onde a gente cai. É, tem um monte de coisa sobre política, eu não quero mais ver isso não. Quais são as histórias que a gente tem pra hoje, Rafael? Bom, hoje temos duas histórias muito boas. A gente tem crianças exigindo seus direitos no mundo e o Breaking Bad das cartas de Naruto. É isso? Duas histórias? Duas histórias. É porque o Breaking Bad das cartas de Naruto tem a extensão do Breaking Bad e o seriado mesmo, tem 6 temporadas. Caraca. Beleza, então no final, depois dessa saga do Breaking Bad, das cartas de Naruto, a gente vai responder perguntas que foram feitas pra gente no Instagram. A gente vai responder aqui no programa, no final do programa, depois dessa história, certo? Sim. Certo, Caio? Perfeitamente. Ok, mas antes a gente vai pro jogo. Aê! Toma mais uma, cara. 3. 6. 9. 9. 12. Truco! Truco! Truco! Truco! Truco! Wikipédia. Contra a humanidade. O jogo que eu trouxe hoje pra gente, ele é inspirado, mais uma vez, no jogo Cartas Contra a Humanidade. E, por sua vez, é também inspirado no jogo GugaCast Contra a Humanidade. Que beleza, então é um jogo inspirado num jogo que é inspirado em Cartas na Humanidade. Basicamente, é como se fosse um jogo que é inspirado num jogo, que é inspirado num filme, que é inspirado num livro, que é inspirado numa lenda japonesa que é baseada num doce. Cujo nome saiu de um poema, né? Exato, um haikai. Escrito num arroz. Eu só queria dizer, antes da gente começar, que, mano... Cara, a Grow tá perdendo muita oportunidade de contratar o Rafael, cara. Ah, não, eu quero crédito que esse aí foi eu que criei. Embora tenha sido baseado no que foi o Rafael que criou. Sim, mas que é baseado num haikai escrito num grão de arroz. Então todos levam crédito. É legal você falar isso, Caio, porque a gente vai falar as perguntas no Instagram no final do programa, né? Sim. Me fizeram uma pergunta excelente semana passada, que foi assim, o que você gostaria que a gente perguntasse? E é bom, né? Tipo, uma carta, tipo, ó, a gente pergunta aí o que você quiser. Sim. Legal. E eu fiquei sem saber o que perguntar nisso, e essa semana, alguém perguntou assim, quais são as marcas que você quer que te notem? E aí eu pensei, ah, essa é a pergunta que eu gostaria que me perguntassem. Então, na próxima, me façam mais vezes essa pergunta, que eu vou dizer que é a Grow. Pois é, mas esse jogo ele foi criado pelo Gustavo, uma inspiração do nosso host. Mas eu que criei as perguntas para poder apresentar esse jogo aqui para vocês. O jogo é o seguinte, eu vou fazer perguntas que são perguntas retiradas do jogo Cartas Contra a Humanidade. E vocês vão me dar respostas que vão ser baseadas na Wikipedia. Ok, a Wikipedia podia anotar a gente também, vai. É, a gente ajuda muito a Wikipedia. É para vocês procurarem na Wikipedia a lista de estados soberanos. Ok? Ok. Ok. Vocês vão scrollar, vão rodar essa lista para baixo e vão clicar em algum país aleatoriamente. Ok, fazendo isso agora. Beleza, não me digam qual é, não me digam. Ok, vai isso aqui. Beleza. E as respostas de vocês têm que sair desses verbetes da Wikipedia. Eu vou fazer a pergunta, vocês vão ter um tempo para olhar, que vai ser editado depois, vocês vão ter um tempo para olhar e a partir de coisas que estão nesse verbete desse país, vocês vão me mandar a resposta de forma anônima e eu vou escolher qual foi a melhor. Tá bom, eu entendi tudo, você entendeu, Caio? Uhum. Parece bem simples. A gente já jogou coisas mais complicadas. Como o frango imobiliário. É, depois de frango imobiliário, qualquer jogo é canastra. Canastra é mó complexo, tem um morto. Bom. Eu também acho. Aí quem vê pensa que pra todas só pode ser jogado em velório, né, o jogo. É um jogo entre 4 pessoas vivas e 2 mortas. Eu não esperava por essa, eu engasguei aqui. Eu acho que esse é um bom momento pro desafio Momento Alura, Rafael. Canastra e Momento Alura. Bom, na canastra, você tem que ter muita atenção e cooperar com o seu dupla. E você pode aprender habilidades como essas, que são fundamentais no mercado de trabalho, nos mais de 1000 cursos da Alura, em que você paga só uma assinatura e tem acesso a mais de 1000 cursos na Alura. E você ainda por cima tem desconto no nosso link, alura.com.br/promoção/GugaCast, R$100 de desconto. Cara, foi maravilhoso, você entregou o briefing inteiro, parabéns. Inclusive, põe palmas aí, porque pô, foi muito de primeira, foi um take só. Na Alura, você tem cursos onde você aprende técnicas com o seu dupla? Não, isso é uma das habilidades que você desenvolve, que é a habilidade de cooperar. Ah, entendi. E pelo menos não tem um morto. É. Se você não fizer os cursos da Alura, você vai ficar morto pro mercado de trabalho. Ok. É, vamos continuar trabalhando no limite do cliente. Ok, vamos lá. Vamos lá. Primeira pergunta. A seguir, na ESPN 2, o campeonato de... Puta merda, peraí. Ok. Ok, recebi aqui as duas respostas. Primeira resposta, a seguir na ESPN 2, o campeonato de fósforo sem barulho de Janos Irini. Fósforo sem barulho é excelente. Fósforo sem barulho. Ou, a seguir na ESPN 2, o campeonato de borracha e óleo de palma. Eu queria saber qual que é um campeonato de borracha. É, deve ser interessante. O que surpreende é ter óleo de palma misturado com a borracha. Bom, difícil escolher, mas eu nunca tinha pensado em fósforo sem barulho, então eu vou ficar com a resposta: o campeonato de fósforo sem barulho de Iano Zirini. A gente vai revelar quem é o ganhador de cada uma na hora, não? Não, não vamos não. Vamos revelar só no final. Vocês que vão contar os pontos aí. Até porque tem uma regra surpresa que eu trouxe aqui pra vocês. O surpreendente seria não ter uma regra surpresa. A regra surpresa é que a última pergunta vale 1 milhão de pontos. Ah, não, não era essa. É que se eu adivinhar qual é o país que vocês estão tirando essas respostas, eu vou ganhar 1 trilhão de pontos. Nossa senhora, que... E se você adicionar os dois países, você ganha 2 trilhões de pontos? 2 trilhões de pontos e aí eu vou ser o campeão. Ok. Então vocês têm que tomar cuidado pra não revelar, assim, muito de cara qual é o país. Do tipo, sei lá, capital Paramaribo, entendeu? Entendi, você devia ter falado isso antes, mas beleza. Cara, é assim que funciona. Regra surpresa. Pois bem, segunda pergunta. A frase é a seguinte. Mas antes de matá-lo, senhor Bond, preciso lhe mostrar... Tanana. Ok. O que você precisa mostrar para o James Bond antes de matá-lo? O que não faz nenhum sentido, porque você vai matá-lo mesmo. Não, mas é isso que todos os bandidos do James Bond fazem, né? Eles revelam o plano na hora. É só pelo prazer de ver a surpresa no rosto dele antes dele morrer, né? Isso. Enquanto aquela serra circular caminha numa tábua de 12 metros caminhando em direção ao James Bond. Na verdade, isso é o plot do Batman do Adam West, né? Que era maneiro. Que é muito parecido, inclusive. Sim. Ok, já tenho a minha. Ok. Ok. Mas antes de matá-lo, senhor Bond, preciso lhe mostrar o sistema Westminster. Ia ser legal se fosse um esquema de pirâmide, né? Foi exatamente o que eu pensei. Você tem o sonho de ficar rico? Seria o verdadeiro vilão. Seria realmente uma boa tortura, né? Você mostrar um sistema de pirâmide pro cara antes de matar ele. Não, e você dá a oportunidade dele aderir, né? Fala, olha, você pode escolher entre a morte e entrar no meu sistema. A última pessoa que eu quase assassinei está morando num duplex. Está dirigindo um Vectra. Ai, ai. Mas antes de matá-lo, senhor Bond, preciso lhe mostrar páprica, cebola e pimenta preta. Nesse caso, no próximo grande lançamento do filme James Bond contra o youtuber de culinária. Eu quero ver como vai ser a trilha sonora desse filme. Vai ser muito boa. Ok, eu acho que a decisão já foi tomada. O vencedor nesta rodada é o sistema Westminster. Imaginando que ele é um esquema de pirâmide. Principalmente por causa do suplemento alimentar Westminster, né? Que faz você emagrecer, faz você se sentir mais disposto. Isso. Melhora o sono, melhora a sua potência sexual. Uhum. Todo mundo toma. Eu tenho um amigo que toma e não só toma isso. Ele põe essa merda em tudo. Ok. Terceira pergunta. Quando eu for bilionário, vou construir uma estátua de 15 metros para celebrar Tanana. Ok. Ok. Ok, vocês mandaram respostas mais complexas, então vamos analisar. A primeira resposta é, quando eu for bilionário, vou construir uma estátua de 15 metros para celebrar o casamento, herança, divórcio, apostasia, conversão religiosa, custódia, entre outros. Vai ser um enorme cartório. É, um grande advogado, né? Estátua do advogado desconhecido. Um escrivão. As pessoas adoram fazer estátua da lei. A justiça cega segurando uma balança. Tá aí mais uma estátua no mundo. É. Ok, segunda resposta. Quando eu for bilionário, vou construir uma estátua de 15 metros para celebrar o GP de Fórmula 1 mais emocionante da era moderna do esporte em 1990, com vitória de Thierry Boutsen com uma Williams. Que seria uma estátua para o Thierry Boutsen. Uma piada que ninguém vai entender, mas que é maravilhosa. O legal é a falta de objetividade completa, né? Esse foi, sério, o GP de Fórmula 1 mais emocionante da era moderna? Ok. Teve um que o cara quebrou no final, na última reta, e aí isso mudou o resultado da temporada. E não, mas o mais importante foi esse aí. Com a vitória do Thierry Boutsen. Eu acho que ele foi mais importante porque deve ter sido o único que o Thierry Boutsen ganhou. É, pode ser. Então, em homenagem ao Thierry Boutsen, essa vai ser a resposta vencedora. É bom que foram duas homenagens. É. A família Boutsen nunca foi tão homenageada. Ok, agora, última pergunta, valendo 1 milhão de pontos. É legal que você falou igual um vilão do James Bond. Eu acho que a essa altura eu já posso saber quem tá na frente. Vocês podem me revelar? É o Guga. Gustavo na frente. Talvez por 3-0, talvez por 2-1. Então essa é a sua chance, Caio, da virada. Ok. A última carta, como já é tradição, ela tem 2 espaços pra preencher. A carta é a seguinte. Passo 1, tananã. Passo 2, tananã. Passo 3, lucrar. Ok. Já tenho o primeiro. Tá bom, o segundo vai ser esse aqui. Ganha dessa, Guga. Ok. Vamos lá. Primeira resposta. Associação de squash, funerais e casamentos, lucrar. Eu tô imaginando todo mundo com aquela roupinha de squash nos funerais. É, vamos montar um clube onde a gente faça squash, funerais e casamentos. Uma das tradições... Uma das tradições é empurrar o cachorro pro buraco batendo bolinha de squash nele. A multidão, assim, jogando a bolinha de squash, né? E você pode usar a mesma roupa para as 3 ocasiões. Exatamente. Segunda resposta. Diversas sobremesas, tais como Sonloy Galusca, que é um doce coberto de creme de laranja ou rum, Lamentos de Maria, lucrar. É legal que tem uma relação com o primeiro, né? Sim. Pode ser o buffet do casamento. Vai ter o Lamento de Maria, porque é um funeral. Eu acho que o ideal era que a resposta fosse Associação de Squash, Lamentos de Maria, lucrar. É que Maria odeia squash. Esse seria o Dream Team das respostas finais. Ou ela vai ser a vizinha de baixo da Associação de Squash. Aquelas bolinhas pesadas pra caralho, né? Pingando no teto dela o dia inteiro. Não, no teto e nas paredes, né? Pingando em todo lugar. E os caras correndo. Associação de Squash e sapateado, Lamentos de Maria. Bom, eu gostei muito de Sonloy Galusca, Lamentos de Maria. E gostei muito de squash, funerais e casamentos e lucrar. Mas eu acho que o que tem o maior negócio em potencial aqui é a ideia de juntar uma associação de squash e funerais e casamentos. E, portanto, essa é a grande vencedora. Yes! Ah, não. Virada na sua cara, Guga. Parabéns, Caio. Agora só me falta torcer pro Rafael pra ele acertar qual é o país pra você perder essa. Tipo, torcer pra Alemanha na final contra a Argentina, sabe? Exatamente. Caio, quais foram as suas respostas pra esse jogo aqui? Na primeira, eu respondi borracha e óleo de palma. O campeonato. Na segunda, eu fui responsável pelo sistema Westminster. Foi a que eu falei, eu vou tentar entrar na cabeça do Rafael. Deu certo. Conseguiu, funcionou muito bem. E na terceira, o casamento, herança, divórcio, apostasia, conversão religiosa, custódia, entre outros. Que legal, que o seu país faz serviços advocatícios. Muito bem. E os meus foram fósforo sem barulho, páprica, cebola e pimenta preta. E o GP de Fórmula 1 ganho por Thierry Boutsen, eu não resisti. Você sabia quem era quem, Rafael? Não sabia. Bom, o país do Caio é um país que tem o sistema Westminster, que produz borracha e óleo de palma, que tem serviços advocatícios, uma associação de squash, funerais e casamentos. Então, tanto pode ser mococa, que não é um país, agora borracha e óleo de palma é a cara do Sudeste Asiático. Sério? Então, eu chutaria que o do Caio é a Malásia. E o do Gustavo tem o Janus Irini, tem páprica, cebola e pimenta, que são temperos do leste europeu. Mas é um país do leste europeu que teve um GP de Fórmula 1 muito emocionante e que tem também diversas sobremesas, tais como Sonloy Galusca, que é um doce coberto de creme de laranja ou rum, como aprendemos na última pergunta. Eu diria que o do Gustavo é a República Tcheca. Ah, passou muito perto. O meu era a Hungria. Ah, eu devia ter suspeitado. Sonloy Galusca, óbvio que isso é húngaro. Não tem RBGP da República Tcheca, cara. Você mandou muito mal. É, que vacilo. O meu, eu sinto informar que é a Malásia. Sério mesmo? Na cara de todo mundo. Isso foi surpreendente. Na cara de todo mundo. 1 trilhão de pontos, Rafael campeão. Que raiva. Toma, é, aqui não, Caio. Aqui não. Hoje não, né? Hoje não. Hoje não, hoje sim. Borracha e óleo de palma. Demais. Que raiva. Parabéns, Rafael. Eu sabia que existia uma grande chance disso acontecer, mas ainda assim foi surpreendente. Eu tô muito impressionado. Demais. E essa foi a maior vitória da história dos jogos do GugaCast. Eu achei que você tinha mais chance de ganhar o meu, por causa do GP de Fórmula 1, por causa do... Porque era um GP no leste europeu, né? É. Mas eu não consegui lembrar que país do leste europeu que teve GP. Mas eu podia ter lembrado da lista de vitórias do Thierry Boutsen, né? Seria mais simples. Parabéns, Rafael. Levanta a bandeira aí do Brasil. Pam, toma pam, esse banho pam, de champanhe que você merece. Pam, pam, pam. A gente podia fazer uma estátua em homenagem ao... ao jogo mais emocionante da era moderna do GugaCast. A estátua é o Rafael apontando a Malásia num globo. Com uma garrafa de óleo de palma. Maldita seja a Malásia, nunca mais vou visitar. Vamos para as histórias? História, né? Vai. Inferno. Nesse grande clima, pelo menos para mim, vamos para as histórias. Rafael, que histórias a gente precisa para os próximos episódios? Para os próximos episódios, precisamos de histórias das antigas. Estão chegando histórias incríveis das antigas, em que as pessoas contam histórias de seus avós, seus bisavós, da sua família, histórias de outros tempos. É muito legal, né? Histórias de quando as pessoas viajavam com baús. Isso, que as pessoas usavam monóculos. E elas iam pra praia usando um vestido. Ceroulas até a canela. Em que a única foto da família era uma pintura que alguém fez. Bom, precisamos também de histórias do Dia dos Namorados, que podem ser histórias super românticas e apaixonantes, ou podem ser histórias safadinhas. E histórias de vilania, aquelas histórias que as pessoas adoram contar, falando mal dos outros, em que eles foram pessoas muito, muito más, sem nenhuma razão, exceto o fato de que eles são vilões da Disney. Beleza, Rafael, mas eu quero colocar uma regra aqui nas histórias de vilania. A gente não quer histórias onde você foi o vilão e parece que você está se vangloriando de ter sido uma pessoa escrota. Essas histórias nem vão entrar, nem manda. Quando a gente teve histórias de vilania em 2019, eu cortei todas essas histórias em que as pessoas eram simplesmente malvadas e estavam ali dizendo, ah, mas eu mudei, não vou ler histórias de pessoas malvadas. Mais uma vez, os vilões perderam. É, isso aí, aqui é filme da Disney, porra. Começa a cantar aí, Lula. Não, pô, você sabe o que significa. Agora que eu lembrei. Rafael, lê a primeira história aí. A primeira história se chama O Cavaleiro Vermelho. Do He-Man ainda? Não, é totalmente diferente de He-Man dessa vez. Completamente outra coisa, mas eu vou ver se vocês conseguem adivinhar. É a She-Ra? A droga! Porra! 1 trilhão de pontos pro Google. O Cavaleiro Vermelho é o arqueiro? Ah, não sei, cara. Eu achei uma lista de episódios da She-Ra, mas ela era meio zoada e ela falava o que é que acontecia no episódio e que no final aparecia um cara chamado Lucky e ele te dava uma lição de moral. A lição de moral nesse daqui era coma seus vegetais. É, uma boa lição de moral. É. Olá, Rafael, Guga, talvez Caio e possível convidado. Ah, eu aqui. Se quiserem, podem usar os nomes reais. Meu nome é Daniel. Eu sou de Sananduva, interior do Rio Grande do Sul. Sananduva surpreendeu. Por que surpreendeu? Porque nunca tinha chegado nada de Sananduva aqui. Não, mas a gente já falou Sananduva várias vezes aqui. Você, né? É, Sananduva é 119ª maior cidade do Rio Grande do Sul. Ah, que bom. Então tem 300 menores do que ela. É super normal de aparecer. É, e 118 maiores. É super normal aparecer aqui. A normal seria se fosse tipo Cidreira, Getúlio Vargas, São Pedro do Sul, Jiruá. Peixinga Seca, Espumoso, Dom Feliciano, pare. Sobradinho, não. Santo Cristo, Arroio dos Ratos, que a gente já falou uma vez. Arroio dos Ratos, sim. Teve até uma história em Arroio dos Ratos. É, então. Bom, mas o Daniel de Sananduva quer contar a história de quando ele comprou uma Ferrari com 3 anos de idade. Você tá confundindo Sananduva com Engenho Novo, que é o menor município do Rio Grande do Sul. Ah, é verdade. Vou continuar aqui, se permite, ou você quer continuar com o IBGE Cast? Só queria falar que a população de Engenho Novo são apenas 1.034 habitantes. É menor que a audiência do GugaCast, pensa nisso. Por favor. Quero contar a história de e a de Sananduva. Não, eu preciso falar pelo menos essa última informação. A população de Sananduva são 16.270 habitantes. Que é menos do que a audiência do GugaCast. Na próxima eu paro de ler. Okay? Tá, não, tá bom, parou, parei. Quero contar a história de quando eu comprei. Erechim, parei. quero contar a história de quando eu comprei uma Ferrari. Giruá, só mais essa. Ah, eu não ia. Giruá, pode ir. Eu vou embora desse lugar. Peraí, deixa eu ligar pro Rafael aqui. Rafael, eu parei, prometo. Volta aí. Tá bom, eu não quero mais ouvir nenhum nome de município do Rio Grande do Sul, ok? Xangri-Lá, tá bom. É a última vez. Não me toque, ok. Isso foi uma foi um pedido ou foi um município? Foi um pedido. Ok. Voltei. Quero contar a história de quando eu comprei uma Ferrari com 13 anos de idade. Sim, uma Ferrari F50 de controle remoto, onde eram necessárias 8 pilhas AA no carrinho e outra 9 volts no controle, momento que conheci as pilhas recarregáveis. Eu tive uma Ferrari igual. É mesmo, pô, que inveja de vocês dois. E o meu cachorro, na época, o Lobo, ele lambeu o para-brisa, e era um para-brisa meio laminado, e aí com a luz do sol, a baba dele marcou eternamente o carrinho. Ah, não. Muito bom. Eu também tinha um carrinho que ficou manchado de mostardas. Eu tô imaginando, no dia que você colocou esse carrinho, pra ele sujar de mostarda, mas tudo bem. Era perto de um... Foi um amigo meu chamado Antônio Prado. Isso é um nome de uma pessoa ou é um nome de, de uma cidade do Rio Grande do Sul? É um amigo meu, Antônio Prado, cara. O que você tá falando? Continua aí, Rafael. Quantos habitantes tinha esse seu amigo? Era só um amigo meu. Se ele fosse uma cidade, talvez ele tivesse 13.050 habitantes. Mas era só um amigo meu, Antônio Prado, que sujou o meu carrinho de mostardas. Meu carrinho que custou 12.804 reais. Cruzeiros. Era o final de verão de 2002. Eu tinha acabado de fazer aniversário, época que os tios não sabem o que dar de presente e dão dinheiro, assim juntando uma fortuna de 60 reais. Naquela época, meu sonho era ter um carrinho de controle remoto. Já tinha pedido de aniversário anos anteriores, natais, mas nunca vinha o tão esperado presente. Com aquele dinheiro, já sabia que era possível alcançar meu sonho. Aí entra meu amigo Anderson. Ele sabia um lugar que vendia o carrinho. Já tinha visto na loja da conhecida de sua mãe. Que história, hein? Uhum. Até agora ele tá morando em Mococa. Inclusive, ele comprou o carrinho na Marizelle. Uhum. Vamos dizer que o nome do amigo dele é Marizelle? Pode ser. Pode ser Manuel Viana? Não, Marizelle. não pode. Não pode. Pode ser Coronel Bicaco? Não. Tá bom. A loja ficava na rodoviária da cidade. Era pequena, mas cheia de eletrônicos, brinquedos e outras coisas todas vindas do Paraguai. E lá estava a Ferrari, vermelha, muito maior do que imaginava que seria. Comecei a negociação. Vi o valor, R$39, e simplesmente paguei. Será que era maior que um formigueiro? Provavelmente, Guga. É, porque é grande para um carrinho a controle remoto. É, né? Uhum. Você tá flertando com o perigo, você sabe, né? Ah, relaxa, cara. Eu tenho a coragem de um sentinela do sul. Quase saindo da loja, o Marizelli me avisou. Vão muitas pilhas no carrinho. O bom seria pegar um carregador. Assim, comprei as pilhas necessárias e o carregador, chegando quase ao fim dos meus R$60. Saí feliz da loja. Agora era só andar, acelerar e ver toda a potência do motor da F50. Só que não. Marizelli me avisa. Agora é necessário dar a primeira carga nas baterias. São só 12 horas. Caramba! Ah, nossa. Que bom. Nossa. Mas era tipo pilha normal, recarregável? É, pilha recarregável, né? É, elas vêm descarregadas? Não, né? É que essa história parecia que era algo de muito tempo atrás, mas é tipo recente, né? É, 2002. É, verdade. É, tem 20 anos, né? E era em Sananduva, né? Uhum. O carregador tinha capacidade para 4 pilhas, e eu com 8 para carregar, isso levaria uma eternidade. Nossa, mas o Marizelli, 8 pilhas? O Marizelli tinha outro carregador, então diminuiria pela metade o tempo de carga. Assim combinamos que no outro dia iríamos sair para dar uma volta de Ferrari. No outro dia de manhã, ainda período de férias escolares, dia de sol e céu limpo. Fui até a casa do Marizelli para pegar as pilhas carregadas e sairmos. Sempre que você fala que você foi na casa da Marizelli, eu lembro da dona da loja, que era amiga da minha avó. Não, é o Marizelli. O Marizelli, exatamente. É. Primeiro teste com a Ferrari no alpendre da casa, uma beleza. O carrinho era a máquina. Testes com obstáculos, curvas perfeitas. Pô, é muito legal isso. Agora estava na hora de desafios maiores. Pegar a rua, ver que velocidade chegava em linha reta, subir morros. E assim seguimos. Uma quadra para frente, passamos pela garagem de uma casa muito íngreme. Deviam ter uns 30 graus de inclinação. Nos olhamos e perguntei, será que o carrinho sobe? Marizelli ficou meio receoso, mas entrou na onda e disse, duvido. Lá fui eu. Deixei o carrinho no início da rampa e Marisélia acelerou. Não subiu 50 centímetros da rampa e empacou por ali. Acelerava e não mexia. Colocou para o lado e o carrinho andou, mas infelizmente não passou no teste. Peguei o carrinho pelo aerofólio e fomos andando, tentando achar outra rampa menos inclinada e procurando explicações do porquê não ter conseguido subir. Talvez as pilhas? É, as pilhas talvez estivessem derrubadas. Não é possível que existe uma cidade chamada Derrubada. Não, cara, eu só tô falando que, tipo, a bateria é uma expressão que a gente usa normalmente. Quando acabou a bateria, a pilha tá derrubada. É, cara, no Rio Grande do Sul é possível que tenha um município chamado Derrubadas. E tem até uma lenda de que quando a sua bateria tá derrubada, se você põe perto de um cristal do sul, ela volta um pouco. E aí você até consegue subir Morrinhos do Sul com o carrinho. É, esse papo tá muito soturno. Vamos... Enquanto tínhamos esse papo, Marisele ia acelerando o carrinho e eu o carregando, quando de repente começou a sair uma fumaça branca do carrinho. O carrinho escolheu o novo papa. Aê! Larguei ele no susto, virei e desliguei. A fumaça tinha parado, mas o cheiro de circuito queimado não era um bom sinal. Nossa, que tristeza. No primeiro dia, cara. É. Putz. Voltamos para casa, tentamos ligar a Ferrari e nada aconteceu. Trocamos as pilhas e não funcionou. Em menos de 24 horas, já tinha estragado o brinquedo que sempre quis. Nossa, cara. Nesse momento, veio a ideia de ir na loja e dizer que o carrinho estragou com tão pouco tempo, especificamente uma hora de uso. É, você tem que tentar, né? Assim fomos. Pegamos nossas bicicletas com o pensamento veemente de que a dona trocaria, que o problema era o brinquedo, já que era uma conhecida da mãe do Marisele. Uhum. Chegando lá, apenas escutamos um lamento, que não tinha garantia, era do Paraguai, não tinha nota fiscal e nada que comprovasse a compra na loja. Nossa, que escrota. Que escrota. Nos altos dos meus 13 anos completados, larguei a grande frase: vou trazer meu pai, você vai ter que trocar. A gente pode chamar o pai dele de Dr. Ricardo? Não é possível, cara. Eu acho que sim. Tá bom. Acho que sim, porque você nem estaria falando municípios a essa altura, né? Porque a gente já tá no final da história. Não, mas se o Dr. Ricardo não for bom pra você, a gente pode chamar ele de Protásio Alves. Protásio Alves. Ok. Mas pelo jeito, não teve o grande impacto que imaginava. Só a risada na minha cara. Saí de lá brabo, pensando no que iria fazer. Lembrei de ter visto na TV o direito do consumidor, o PROCON. Perguntei para o Marisele onde era, mas ele não sabia dizer. Nesse tempo, apareceram outros dois amigos, Jaiminho e seu primo, Tigueira Brian, apelido composto em homenagem ao personagem de Velozes e Furiosos. Tigueira Brian, muito bom. Tigueira Brian é excelente. Caralho, eu quero ter um cachorro novo. Só pra falar de Tigueira Brian. Eu confesso que eu gostei mais de Jaiminho. Um outro nome bom pro seu cachorro é Silveira Martins. E se for fêmea, Unistalda. E assim vocês podem formar uma sagrada família, né? Aham. Uhum. E levar eles pra passear no gramado dos loureiros. Nas colinas. No relvado. Eu posso terminar? Nas pedras altas, pode. Nesse momento, o bateria fraca, o vai que aguenta, deu a coragem para ir no fórum reivindicar meus direitos de consumidor lesado. Somando os apoios de Jaiminho dizendo: duvido que você vá. E Tigueira Brian só botando pilha. Lá fui eu, com um carrinho numa sacola, de bicicleta até o fórum, com os três acompanhando. Chego em frente todo corajoso. Pergunto se alguém iria comigo, nenhum voluntário. Vi que aquela batalha era minha, pelos meus direitos. Fui à recepção, disse que tinha uma reclamação a fazer sobre uma loja. Contei o acontecido, a pessoa interfonou para outra e pediu para aguardar. Depois de um tempo, me chamaram para uma sala. Não sei quem era, mas tinha uma sala própria, então era alguém importante. Contei toda a história novamente. A mulher escutou com calma, fez algumas perguntas se eu tinha nota fiscal, se os meus pais sabiam que eu estava lá. Foi aí que eu percebi que deveria ter falado com eles antes. Com os pais dele, né? É. Eu achei genial que esse menino, com 13 anos, pegou o carrinho, botou numa sacola e foi no PROCON. Eu achei demais também. De bicicleta. É. É tipo o Stranger Things do direito do consumidor. É mesmo. E foi aí que ele sentiu a diferença no bolso. Obrigado, Caio. Obrigado, gente. Toda terça e quinta tá aqui das 9 às 8. Contou que já tinha recebido outras reclamações dos produtos da loja. Então ela me aconselhou a ir pra casa e contar para os meus pais. O doutor... Não. Como é o nome dele? Doutor Ricardo. Doutor Ricardo. Contar para os meus pais, Doutor Ricardo e Soledade. Seria legal se ele contasse também pro tio dele, tio Hugo. Ok, ok. Saí de lá notando que não seria nada bom contar isso pra eles. os amigos lá fora, só esperando para dizer que eu era louco de ter ido no fórum. Em casa, conto a minha saga. Primeira coisa que escuto do Dr. Ricardo. Quer que a gente vá preso por receptação de produto de contrabando? Imagina todo gato com advogado por causa de um carrinho. E que fique de lição para não se repetir. Não fui mais atrás dos meus direitos com medo de ficar atrás das grades. Tentei ainda levar o carrinho para consertar, mas era mais caro que um novo. E assim termina a minha vida de proprietário de uma Ferrari de controle remoto do Paraguai, com um incrível uma hora de uso. Que na verdade se chamava Ferrari F50. Ai, que triste, cara. Coisa que descobri recentemente, pois ainda o tenho guardado. Caramba, 20 anos num brinquedo quebrado. Ferrari. Sobraram as pilhas recarregáveis. Das 8, não usava 4 para outras coisas, que acabaram estragando pela falta de carga em pouco tempo. Era isso, pessoal. Abraço e até mais. Daniel. Muito bom. Ele voltou pra loja pra comprar um par de tênis Abibas. Ou Mike. Mike. Ou Robocop. Robocop é cru... Robocop é pra sacanear, né? Eu vi uma vez um tênis que imitava um Reebok e se chamava Robocop com K. É. O que foi mais foda é que eu vi isso na sala de aula. Uma menina tava folheando um negócio. E eu tive uma crise de riso dessas incontroláveis. Foi muita sorte não ter sido expulso nesse dia. É tão horrível que fica legal, Robocop. Eu achei que você estivesse falando daquele boneco que é um robô, mas na verdade chama Robert Cop. Procura a imagem dele aí pra você ver. Sério mesmo? Robert Cop? Uh-huh. Robert Cop. Muito bom, cara. I'll be back. Bom, tem até o Robert Cop 2. É engraçado que Robert Cop também é o nome de uma cidade no Rio Grande do Sul. Eu tô vendo aqui o Robert Cop 2, tá escrito The Furniture of Law Enforcement. Excelente. Caio, você pode ler a próxima pra gente? Claro. E se em algum momento tiver alguma diferença, fala pra gente aonde a gente sente essa diferença. Tá bom. A segunda história se chama Flores para Hordak. Parabéns, né? E já que a gente tá falando do Hordak, tinha um personagem da She-Ra que era muito maneiro, que o nome dele era Mantena. E esse nome é bom demais, cara. É. Era só isso que eu queria dizer. Ele tinha alguma antena no corvo? Não importa, cara. Ai. Olá, galera do GugaCast e convidados. Antes de tudo, peço para que troquem os nomes dessa história, mesmo possuindo poucos nomes. Me chamo... Robert Cop. Ah, não, Robert. Eu não vou conseguir. Robert Cop 2. The Furniture of Law Enforcement. Me chamo Robert Cop 2. Não vou falar mais. Faço parte da bolha e acompanho o programa há alguns anos. Tenho que agradecer vocês, inclusive pela companhia durante madrugadas tristes e sozinhas, fazendo o trabalho da faculdade, que terminei ano passado. Aê. E sabe onde ele sente a diferença de ter terminado a faculdade? Onde, Rafael? No bolso. Sempre fui o tipo de ouvinte que nunca teve uma história pra mandar pra cá, apesar do maior esforço possível pra tentar lembrar de alguma. Aí um dia eu tava conversando com uma amiga, The Protector, percebi que eu tenho uma história que eu ousei chamar de Breaking Bad da minha vida antes de Breaking Bad existir. E resolvi contar ela aqui com maior elaboração. Não sei nenhum tema específico para enviar história, mas mesmo assim decidi que enviaria para caso aparecesse algum programa com um tema relacionado. Ok, here we go. Prólogo. A gente sabe que a história é boa quando ela começa com prólogo. Era início do ano de 2009. Ah, Rafael! Socorro. Robert Cop, me ajude. O que mais aconteceu no ano de que ano que era? 2009. De 2009. Bom, em 2009, o time do Noroeste conquistou a primeira vitória no Paulistão contra o Santo André, vencendo por 3-2 no estádio Alfredo de Castilho, na 11ª rodada. Muito bom. Parabéns pro Noroeste. Ok, eu lembro dessa goleada. Lembra? Aham. Uhum. Grande momento. Teve gol do Alberto Conceição, entrou no segundo tempo. Sim. Cafezinho também, lateral, fez o passe pro segundo gol. Anderson Marques, uhum. Zagueiro. Não era o Anderson Marques. Cafezinho. Era o Anderson Baiano. Ah, é. Anderson Marques foi na temporada passada, mas aí ele foi transferido pro Audax. Parabéns pra vocês. Posso continuar? Faça isso. Continua. Era início do ano de 2009, no noroeste do Paraná. Eu, Robert Cop 2, e meus pais havíamos nos mudado para uma cidadezinha do interior há 4 anos. E não vou falar, pois gosto quando o Guga fica tentando adivinhar a cidade. Não, já acabou de fazer isso. Você vai adorar esse programa, então. Não, acabou essa história. Rio Grande do Sul tem 500 municípios. E o Gustavo já falou todos nesse programa. Daqui a pouco ele vai começar a falar os de Minas Gerais. Era no Paraná, cara. O Paraná só tem 399 municípios. Sendo o menor dele Jardim Olinda. Ah, por então, favor. Então pronto, não. Foi Jardim Olinda. Jardim Olinda. Tá bom. Provenientes do Rio Grande do Sul. Você não quis dizer Rio Branco do Sul? Que esse é o 56º município do Paraná. É isso aí mesmo. Tá bom. E eu tinha meus 12 anos de idade. Infelizmente, foi uma época em que meus pais brigavam muito, o que marcou bastante minha transição da infância para a adolescência. E, principalmente, aquela fase que chamam de aborrecência. Naquele ano, após muitas brigas, meus pais se separaram. Também foi naquele ano que comecei a frequentar uma psicóloga. Lembrem-se disso quando forem juntar minhas atitudes... Julgar. Quando forem julgar minhas atitudes mais pra frente. Lê de novo, ajuda o editor. Sim. Eu não. Tá aqui é pra sofrer. Eu ajoelhei no milho pra que ele pudesse sentar em cima da pipoca. Existe esse ditado ou eu acabei de inventar ele? Você acabou de inventar, mas inclusive põe as palmas aí, velho. A gente não vai nem poder cortar esse trecho todo, porque isso vai ter que ser dito. Vai ter camiseta e tudo. Lembrem-se disso quando forem julgar minhas atitudes mais pra frente. Além da separação dos meus pais, também houve o problema da minha mãe se mudar pra outra cidade, que mora atualmente e é aproximadamente 1 hora de distância da cidade onde morava. Ah, deu uma pista, hein? Dá pra triangular. Vai lá. E eu me mudei com ela. Então, além de ver minha família ser destruída diante dos meus olhos, isso também significou que eu ia perder basicamente todo o contato com os meus amiguinhos daquela cidade. A internet já era grande coisa, e eu sempre fui muito adepto a ela. Mas não era a mesma coisa que ver eles todos os dias. Eu ainda visitava meu pai na casa dele nos finais de semana, saíamos e aproveitávamos bastante. E era na cidade onde meu pai morava que eu fazia a única atividade que me permitia ver meus amigos, interagir com gente da minha idade e permitiu essa história de acontecer, a catequese. Agora, coloquem o sobretudo, o chapéu, acendam um charuto e me acompanhem porque essa história é um filme de máfia que aconteceu na minha vida. Troca a trilha aí, Roberto. Ato 1. Um estranho entra no bar. Cidade nova, escola nova, pessoas novas. No auge do fim da infância, um total desconhecido no meio de toda aquela galera. Acho que hoje em dia eu percebo que o pior de tudo era a sensação de não estar ali porque eu queria. Além de ter de lidar com o divórcio dos meus pais, eu, o ser humano mais antipático e mal-humorado possível, e muita terapia pra tentar trabalhar isso, viu? Tinha que conhecer gente nova numa escola que eu não queria estudar, com um pessoal que eu não fazia questão de conviver. Nossa, ele tava naquele momento maravilhoso de se aproximar, né? Eu fico imaginando ele igual o Nelson, dos Simpsons. Exatamente. Eu era o típico garoto rebeldezinho que acha bonito ser o não ligo pra nada. Já tive essa fase também. Pra terem noção, isso aconteceu na 5ª série. E eu quase reprovei em 3 matérias, porque não queria dar a mínima pra escola. É engraçado porque hoje em dia, 11 anos depois, um dos meus melhores amigos, o... Mantena. O Mantena, que eu chamava de Mantena 2, porque eu conhecia outro Mantena na cidade onde meu pai morava, eu conheci nessa época aí. Como eu o conheci? Primeiro, é preciso deixar claro. A escola é uma cadeia. Já discutimos sobre isso antes. Uhum, sim. E se você não se afilia a nenhuma gangue da cadeia, você morre. Ato 2. A ascensão do herói. Lá estava eu, entre uns desentendimentos aqui e ali com o pessoal da minha sala, chegando a brigar, de cair na porrada mesmo, umas 3 vezes. Eu estava procurando algo em comum com os meninos daquela turma para poder entrar na gangue deles. Uma coisa que estava bombando muito eram os animes, e, principalmente, Naruto. Eu nunca fui muito de assistir anime antes dessa época, Comecei por aí por causa da influência dessa galera e hoje estou cogitando até fazer uma tatuagem do meu anime favorito. Eu sugiro que você faça uma tatuagem do Robert Cop. Eu também acho. E foi saindo das... Robert Cop, cara, que inferno. Onde que minha mente vai, sabe? Eu fico muito surpreso, cara, quando você faz essas coisas. Ela é fascinante, né? Eu não consigo lembrar o que eu almocei, mas do Robert Cop, tá lá. E foi saindo da sala de aula, olhando no canto do pátio, que eu conheci uma Antena 2, o... Hordak. O... Pavoroso. Pavoroso. E o... Capitão Leone das Marques. Que é também um vilão da She-Ra, e não um município no estado do Paraná. Vamos lá. Sentados em círculos em uma sessão de bafo de cartinhas do Naruto. Apesar de eu não gostar muito de Naruto, eu era viciado nessas cartinhas. Entre minhas indas e vindas para a cidade do meu pai e a cidade da minha mãe, minhas cartinhas de Naruto eram algo que sempre estavam na minha bolsa. Era algo que eu sempre fazia nos sábados de catequese e até mentia pro meu pai a hora que a aula acabava. É porque é uma parte muito importante do evangelho, né? A palavra de Naruto. Sim, ele se sacrificou por nós. Exato. Só pra poder ficar até mais tarde lá e rapelar as cartinhas dos meninos lá com a minha habilidade depois da aula. Sim, rapelar. Interior do Paraná. Eu era o Robert Paranaense Gaúcho. Olha aí, Robert! Caralho! Eu era o Robert Cop Paranaense Gaúcho, com a minha mão de luva de beisebol. Ou mãos de cavalo, como já dizia Daniel Galera. E foi no pátio da minha escola, com um pessoal que eu não queria ser amigo, que eu encontrei nosso elo. O bafo de cartinhas. Era meu momento de brilhar. Era hora de eu estralar os dedos, assoprar a mão e virar o novo Don Corleone das cartinhas de Naruto. E assim eu fiz. Eu brilhei. Eu era um deus. E, se for possível que alguém cumpra a missão de vida aos 12 anos, eu cumpri a minha. Eu era feito para aquele momento. Que história bonita até aqui. Né? É. Engrandecedora. Ato 3. A galinha dos ovos de ouro. Já disse que eu era muito bom em bater bafo com cartinha do Naruto? É porque eu realmente era. Foi quando, depois de umas 2 semanas, eu cheguei com um segundo bolo de cartinhas na catequese. Em 2 semanas, eu dobrei a quantidade de cartinhas que eu possuía. E o pessoal da catequese notou, principalmente um aluno. É assim que se chama uma criança que frequenta a catequese? É assim que se chama uma criança que frequenta a catequese? É, eu acho que sim. Beato. Ou catequizando. Catequizando. Que entrou naquele ano, o... Almirante Cavernoso. Almirante Cavernoso. Almirante Cavernoso podia muito bem ser o nome de município do Paraná. Sim. Com certeza é. Tem Almirante Tamandaré, né? Tem 118.623 habitantes. E é o 17º maior município, atrás de Arapongas e à frente de Piraquara. Mas não é Cavernoso. Maior que Piraquara? É maior que Piraquara. Por 5 mil habitantes. Puxa, muito maior. Era um moleque franzino, moreno, de cabelo curtinho, com a cara emburrada. Quando a sessão de bafo da catequese acabou, o Almirante Cavernoso me chamou num canto antes de ir embora. Ele não era muito bom no bafo, mas o pai dele era dono da banca de jornal e conseguia muitos pacotinhos de cartinhas. Era facilmente a pessoa com a maior coleção de cartinhas do Naruto que eu já vi. Ele tinha, inclusive, cartinhas de gerações diferentes que o pessoal da minha escola não tinha conseguido. E aí ele fez a proposta que mudaria nossas vidas. Eu acho que esse cara ter cartinhas de gerações diferentes é tipo ele enxergar em outras dimensões. Ele é um ser superior. É isso que o dinheiro faz com as pessoas. Aí, Robert Cop, e se eu te emprestar umas cartinhas? Não. Robert Cop 2. Não, é uma antena que é 2. Uma antena também é 2. Ah, tá. O Robert Cop também é 2. Sim. Aí, Robert Cop 2. Isso. E se eu te emprestar? Ai, que inferno, gente. E se eu te emprestar algumas cartinhas, você leva pra tua cidade, aposta elas, ganha e divide comigo uma parte do lucro no próximo encontro da catequese. Caramba, hein? Esse foi o meu momento. Meus olhos brilharam. Minha mina de ouro apareceu na minha frente e entregou o ouro na minha mão. A vaca brotou a teta na minha cara e falou que eu podia mamar. Ai. Agora ele parece um habitante de Mococa. Exato. Tudo que eu precisaria fazer era ser bom no que eu era bom. Mas agora com fichas ilimitadas para brincar. Ele me entregou um pacote cheio de cartinhas naquele dia mesmo. Deviam ter umas 40 ali dentro. Todas novinhas, recém-tiradas do pacote. Tinha cartinhas de personagens que o pessoal não tinha visto nem no desenho ainda. eu lembro até hoje a reação do Hordak quando viu meu novo bolo de cartinhas. Ficou espantado. Achou que eu tava comprando cartinha. E isso era desonroso. Aí comecei a mostrar as cartinhas e o pessoal quis apostar que nem uns malucos. Era que nem tirar doce de criança. E assim começou o meu reinado. Cara, que história legal. Eu tô empolgadaço. Não, tá excelente. Tudo isso por causa das cartinhas do Naruto. De Naruto. Vai, Naruto! Sharingan, caralho! Rasengan nessa porra! Ato 4. Os Anos Dourados. Quando eu voltei pra catequese pela primeira semana, o Almirante Cavernoso ficou espantado. Almirante Cavernoso. Em uma semana, eu tinha transformado 40 cartinhas em umas 100. Caramba. Como as cartinhas não eram minhas, eu não me sentia mal em apostar um monte. Apostava 10 cartinhas de uma vez e lucrava o bolo inteiro. Conforme o tempo foi passando, mais e mais jogadores começaram a entrar na onda das cartinhas. Crianças das outras salas. Se duvidar, tinha até professor jogando na hora do intervalo. Claro que tinha. Não parava de aparecer clientela pra perder cartinha pra mim. Eu nem sei mais de onde saía tanta cartinha. Mas chegou um ponto em que eu tinha uma bacia de roupa cheia delas. Caralho. Robert Cop 2 era muito bom mesmo do que fazia. Sim. Essa foi a parte mais Breaking Bad da história até agora. Ele guardar as cartas numa bacia. Aí ele alugou um storage, né? Pra guardar as cartinhas. Tinha umas 10 de cada personagem. Eu tava rico. Aí eu decidi ser empreendedor. Chamei o Mantena 2 e o Hordak, os dois melhores jogadores de bafo que eu conhecia, pra jogada. Aí, galera, isso é emprestar algumas cartinhas pra vocês? Ah, não, cara. Vocês apostam elas, ganham e dividem comigo uma parte do lucro. Ele fez um esquema de pirâmide, cara. Ô, rapaz, com obviamente. Cartinhas de Naruto. E assim a gente começou a maior rede de contrabando de cartinhas do Naruto que já existiu. O Almirante Cavernoso me passava um bolão enorme de cartinhas. E eu dividia entre meus amigos e eles apostavam pra mim. Cada um triplicava o bolo. Pegava uma parte pequena do lucro, eu pegava outra parte e o Almirante Cavernoso pegava o resto. E eu só percebi que eu montei um esquema de pirâmide escrevendo esse meio. Caralho, todas as fichas tá caindo pra ele, né? Mas era incrível. Eu não precisava fazer nada, que eu tava lucrando cartinhas. É, ele acabou de sentir a diferença. Exato. Aonde ele sentiu a diferença? No bolso. No caso, na bacia de roupa. Cada dia que passava, tinha mais gente batendo bafo. Mais gente comprando cartinha na banca e mais cartinha pro meu bolso, enquanto eu não fazia nada, a não ser olhar. Olha aí, cartinha pro bolso. Exato. Tinha dia que eu até distribuía umas cartinhas pros alunos da escola pra manter o mercado em circulação. Ele tava tipo o Silvio Santos, tá ligado? Ele sentava numa cadeira e jogava cartinha assim. Vai, caralho! Ele era um traficante, né? Ele não corria riscos. Ele lucrava pra caramba, e quando o pessoal começava a sentir falta, assim, falando, poxa, a gente não tem mais cartinha, ele falava, não, pega aqui, meu consagrado. Curtiu sendo jutsu, filha da puta. Outros dias, eu apostava algumas cartinhas raras e perdia propositalmente pra inflar o vício do pessoal em apostar. Meu Deus, cara. Cara, quantos anos esse moleque tinha? Era a quinta série. Tinha 11 anos. E eu me via como chefe, o manda-chuva. Era aquele que tinha criado meu império em cima das cartinhas. Mas, como nem tudo são rosas, ainda dependia do Almirante Cavernoso. Ah não, cara, ele vai matar o amiguinho. Não, porra, não. Sempre que eu pensava nisso, eu percebia. O Almirante Cavernoso era o chefe, não eu, Robert Cop 2. Eu era só mais um servente que foi usado pra aumentar a coleção de outro cara. A sensação de chefe que eu tava tendo, ele teve desde o primeiro dia. Eu era uma antena 2 dele. Ele me usou. Era isso que o meu ego gritava. Pensando racionalmente, ele ainda era útil. Eu não precisava apostar minha coleção, ele ficava na dele e ganhava umas cartinhas. Até o nosso sistema começar a desmoronar. Em uma semana, a gente lucrava menos. Eu tô na ponta da cadeira aqui. Ele escreve muito bem, né? Na outra, a gente pegava umas cartinhas a mais pra nossa parte, mas o resultado, no final da corrente, era sempre o mesmo. O Almirante Cavernoso começou a lucrar menos. Guerra de traficantes. Exato! Ele emprestava umas cartinhas e ao invés de ganhar o dobro de volta, ele ganhava menos. Cada vez menos. Cada vez menos. Aí ele começou a me cobrar. Porque no fundo, analisando a situação, ele era o chefe. Começou a olhar torto pra mim. E ele podia, porque ele era o chefe. Começou a falar que eu tava roubando ele, que o nosso combinado não era aquele. E ele podia falar assim comigo, porque ele era o chefe. Não, cara. Ameaçava parar de nos fornecer. E ele podia parar, porque ele era o chefe. Não mata o chefe, cara. Ainda dá tempo de voltar atrás. Não, Guga, porque o que ele diz a seguir vai mudar tudo nessa história. Mas tinha sido eu quem havia construído o meu império. Eu era o chefe. Meu povo precisava de mim. Meu povo. Não do Almirante Cavernoso. Ele era só o fornecedor. Eu sou chefe e você não pode cobrar o chefe. Olhou torto pra mim, mas eu era o chefe. Começou a falar que eu tava roubando ele, mas eu era o chefe. E ninguém cobra o chefe. Então, o Almirante Cavernoso tinha passado dos limites. Não mata o cara, vocês são crianças. São só cartinhas de Naruto, só cartinhas. Ai, que história maravilhosa. Ato 5, o golpe. Eu já tinha cartinhas o suficiente para não precisar do Almirante Cavernoso. Conseguia usar minhas próprias cartinhas para financiar as apostas. Então comecei a traçar o que seria o maior golpe de Estado que o interior do Paraná presenciou no ano de 2009. Se a gente ia cortar contatos com o fornecedor, a gente precisava de mais um último carregamento de cartinhas. Então, depois de uma sessão de bafo da catequese, eu botei o carisma em jogo e chamei o Almirante Cavernoso pro que seria a minha cartada final. Piada, a história é sobre cartas e eu utilizei o termo cartada. A gente viu o que você fez. Parabéns. Boa, Robert Cop 2. Quando for fazer o filme da história, o nome do filme vai ser Cartada Final. Nossa, com certeza. Ou o Rasengan da Maldade. Ou o Evangelho Segundo Naruto. Esse é bom, hein? Esse tem um peso. Ô, Cavernoso, eu sei que não tem valido muito a pena pra você continuar me passando as cartas toda semana. Então vamos fazer assim. Você me passa algumas um dia desses e eu fico só com umas 20. Só pra valer o esforço. O resto eu te devolvo tudo, sem problema. E foi isso. No fundo, eu sei que ele desconfiou. Parecia bom demais pra ser verdade. Então eu dei um tempo a ele pra pensar sobre o assunto. Na semana seguinte, ele topou. Ele achava que, independente do quanto ele me entregasse, eu ia ficar com uma parte minúscula e ia devolver tudo pra ele. Pobre Almirante Cavernoso, tão ingênuo, me entregando aproximadamente um container inteiro do produto. Imagina o caminhão chegando na casa do cara. Chegando e a mãe dele falando, meu filho, o que é isso? Ele falou, nada, mãe, não é nada. Sou eu quem bate na porta. Sou eu que bate as cartas. Ele de terno, assim, na casa dele. O quarto dele cheio de coisas de valor, assim, na casa super humilde. E aí a mãe falando, me fala, filho, tem alguma coisa errada. Aí ele fala, mãe, é melhor você ficar de fora disso. Aí ele fecha a porta, assim, e ela chora. E ele dá um presente pra ela, um colar de diamantes. De pérolas. É, pra mãe é pérolas. Era o maior carregamento que ele já havia nos entregue. Quero ver lucro dessa vez, hein, Robert Cop 2? Dizia ele achando, enganado, que era o chefe. Então aconteceu. Voltei pra minha cidade com o carregamento. Levei pra escola. Meus capangas ficaram impressionados. Ele chegando de Vectra na escola. Com 12 anos. Abrindo porta-mala, assim. Meus capangas ficaram impressionados. A gente ia ter que trabalhar pra multiplicar aquilo. Não sei se eles também botaram um esquema de pirâmide pra frente ou se eles mesmos jogavam. Mas nessa semana, eu joguei todo dia, toda hora, em todo momento. Batia bafo com os meus vizinhos, com o pessoal do turno da manhã, com o pessoal do turno da tarde. A gente precisava lucrar. Eu repassei uma quantidade absurda do produto para os capangas e informei que ou haveria lucro ou haveria morte. Meu Deus, cara. Depois de uma semana longa e com a mão desgastada já de tanto jogar, a gente tinha conseguido. Nossa Magnum Opus. Havíamos multiplicado nosso produto em quantidades imensuráveis. Agora sim, eu tinha como sustentar aquilo tudo sem me preocupar. Por quê? No fim da semana, eu não iria devolver nada pro Almirante Cavernoso. Caraca! Ah, não, cara. Mas agora, eu era o chefe. Caraca, ele pirou, cara. Socorro, gente. Esse moleque vai morrer. Ele vai chegar lá de bota. Chegar lá usando botas de cowboy vermelhas. Almirante, essa cidade é pequena demais pra nós dois agora. Ato 6. Almirante Cavernoso Strikes Back. Antes de tudo, toda a dramatização à parte, quero deixar claro que não me orgulho de ter feito o que eu fiz. Crianças de hoje em dia, sejam legais, não sejam assim. Busquem fazer amigos e conhecer pessoas através da simpatia. Não matem os seus colegas. Seu amiguinho, que tirou um Vectra. É óbvio que eu exagerei aqui. Não exagerou nada. Tudo é ao pé da letra se a história aconteceu do jeito que você está contando. É canônico. Exatamente. Mas eu realmente fiz o que vem a seguir e sei que não foi legal. Eram tempos estranhos e eu era uma criança com muita raiva de tudo e que, no fim das contas, só precisava ter conversado mais com o pessoal ao meu redor. Você vê que ele justificou muito lá no começo, né? Falou que fez terapia, teve uma família destruída, ele ficou construindo todo um discurso, assim, de que ele sofreu demais na vida e que justificava os atos dele. Exato, ele é o professor com câncer. Igual Walter White. É. Chegou o dia de voltar pra catequese. Quando cheguei só com a minha mochila, eu já sabia que ia dar encrenca. O almirante cavernoso ia querer me arranjar problema. Acho que, por ser na catequese, eu acreditava que haveria alguma intervenção divina e as coisas não iam precisar se tornar físicas. Antes do encontro começar, o almirante cavernoso já veio falar comigo. Aí, Robert Cop 2, cadê meu bagulho, cara? Você quer morrer? Eu não dei bola. Falei que falaria com ele depois do encontro, que eu não queria saber. Eu precisava colocar o almirante cavernoso no lugar dele, deixar claro quem mandava naquilo tudo. Depois do encontro, foi direto pro canto onde os meninos jogavam bafo. Tinha contado pro Mantena, que não é o 2, o que tinha feito e que havia chance do almirante cavernoso querer vir brigar comigo aquele dia. Então a gente estava preparado para qualquer coisa. Mas alguns amigos estavam ali prontos pro que fosse necessário. E foi dito e feito. O almirante cavernoso veio com 2 capangas tirar satisfação. E, sinceramente, eu entendo. Eu tinha jogado sujo. Tinha roubado do nosso fornecedor. Mas eu também não me importava. Ele que venha se resolver comigo se ele achar ruim. Mas ele ter problema comigo também era assinar que a vida dele no mundo das cartinhas havia acabado. E assim a gente brigou em pleno pátio sagrado da catequese. Eram uns 3 contra 3 honestos. E eu e o almirante cavernoso estávamos nos focando. Alguma honra restou aí, né? É. Demorou uns 2 minutos para as tias da igreja chegarem para nos separar e ligar para os nossos pais. Mas, para mim, o mais importante é que eu tinha sido campeão e que o almirante cavernoso estava, oficialmente, de fora. Ele tentou me confrontar e acabou perdendo. Este era o fim do conflito. Caramba, mas... Ato 7. Ou você morre herói, ou vive o suficiente para, etc. Esse é o momento que eu menos me orgulho. A queda do herói já havia começado há meses, mas é aqui que a gente atinge o fundo do poço. Era ensaio da primeira comunhão da catequese. Todos estavam com uma vela que seria acesa ao longo do ensaio. O almirante cavernoso ainda estava lá, mas bravo quanto nunca, esperando o momento dele para retaliar meu golpe. Ele nem se importava mais com o produto dele, só queria se vingar de mim. Claro, assim como o cartel. Exatamente. Meus negócios na minha cidade continuavam girando perfeitamente mesmo sem o apoio do almirante cavernoso. Então eu sabia que tinha vencido. É do outro lado da fronteira, né, os negócios dele. É, mas ao mesmo tempo eu me perdi. Parei de valorizar o que era importante de verdade para valorizar o meu império. Minha mulher e meus filhos já haviam ido embora. Minha família me perguntava chorando. Você se importa com isso, é? Com essa droga de cartinha do Naruto? Imagina um menino de 12 anos, assim, de terno em casa, sabe, bebendo. Gravata afrouxada. Bebendo um uísque de uma garrafa sem rótulo, né? O dia anterior, alguém passou jogando bola de gude nos vidros, né? O bebê chorando no canto. Bora pro chão! Eu estava tão fundo no bolo de cartas que era impossível sair de lá. E meu inimigo, do outro lado da sala, se preparando para o ensaio, percebeu isso. Ele sabia que eu não estava em um lugar frágil, mentalmente. Então veio conversar comigo. E aí, Robertão Cop 2, tá tudo bem? E os negócios, como é que vão? Fico feliz, né, que tenha dado tudo certo. Moleque desgraçado, sabia que devia ter cortado as asinhas dele muito antes. O que será que ele tá planejando? Eu pensava, sem saber. Será que ele só tá tentando ser legal? Será? Eu acho que nesse momento que ele pensou, será que ele só está tentando ser legal, foi que o Almirante Cavernoso dominou mentalmente o Robert Cop 2. Foi ali que ele perdeu. É. Então, naquele momento, começou o ensaio da primeira comunhão. Cara, tem até um clima de máfia, né? Que tipo... Que é na igreja, né? O golpe final vai ser na igreja, durante uma cerimônia, tá ligado? Todos os alunos formaram filas e o Almirante Cavernoso, por estar na minha frente, continuou naquela posição. As crianças ficaram em silêncio. O professor começou a falar. Haviam pausas pequenas entre as falas do professor, que enchiam a sala com um ar de silêncio e concentração. Minha mente estava a mil. Será que agora o Almirante Cavernoso irá fazer algo durante o ensaio? A fila andou. As velas foram acesas. Os alunos continuaram em fila. Eu respirava forte, suava, estava nervoso. Então, quando a sala prosseguiu para se preencher com um ar vazio de silêncio, como uma noite triste de quarta-feira, a voz daquele moleque cortou o clima. Tio! O Robert Cop 2 tá me chamando de filho da puta. Ah não, cara, chamou a polícia. Caralho, o Almirante Cavernoso foi X9. Ele plantou a evidência e chamou a polícia. Minha reação foi de espanto. As crianças todas olhando pra mim. O professor ficou em choque. Tá maluco, moleque? Não disse nada. Eu retruquei, enquanto minha raiva crescia de 0 a 100 em menos de um segundo. A situação, em milésimos, saiu de meu controle. Eu, por reação, parti pra cima do Almirante Cavernoso. Se entregou. E foi aí que eu perdi tudo. Eu tava com a vela na mão, acesa. A vela, quando tá acesa, fica acumulando aquela cera derretida por cima dela. A vela estava basicamente ensopada em cera quente. E aquilo tudo caiu por cima do corpo do Almirante Nossa. Cavernoso, estragando a roupa dele e machucando o menino. Caramba, cara, você se tornou um vilão frio e cruel. Exato. E queimou o cara. Exato. Ele criou duas caras ali. É. Não foi nada sério. Ele não teve ferimentos graves de verdade, mas ele começou a chorar. Lógico. Chama a mãe deles, tira esses moleques daqui, eles são do demônio. Só querem saber de ficar jogando essas cartinhas do capeta e brigando um com o outro. Tudo havia desmoronado. Meu pai ia ser chamado na catequese pela milésima vez, eu ia levar uma bronca gigante, e o pior de tudo, eu ia ter que parar de brincar de cartinhas. Sabendo o que eu havia feito desde o início, eu assumi a culpa. Contei toda a história para o padre, que era supervisor da catequese, que permitiu que o Almirante Cavernoso continuasse ensaiando a primeira comunhão naquele dia mesmo. Meu pai foi chamado para conversar com o padre, e, enquanto eles conversavam, eu fiquei sentado sozinho no pátio, pensando... Onde foi que eu me perdi? Onde eu errei? O que aconteceu para chegar até esse ponto? E, o pior, qual era o motivo de eu ter feito tudo isso? Ele, nesse ponto, tá de terno branco, né? Com olho vidrado, com o cabelo ceboso, assim, bagunçado. Sozinho. Sentado na porta da igreja, né? Na escadinha, esperando o pai chegar. O vento soprando, o take tá meio em preto e branco, assim. Fui informado que não poderia estar continuando meus estudos catequéticos aquele ano e que... Se quisesse, poderia voltar o ano que vem. Caramba, cara. Você foi expulso. Você foi considerado possuído. Excomungado. Expulso da catequese é muito grave. É, cara. Você foi expulso, sabe por quem? Por Jesus. Eu lembrei daquele meme, tá ligado? Que a pessoa tá dirigindo e Jesus tá com a mão no volante. Ele, para de me atrapalhar, Jesus. Caralho, tô fazendo a curva. Até hoje não terminei a catequese. Quando minha mãe soube disso tudo, deu sumiço na minha coleção de cartinhas. Eu ainda brincava aqui e ali com algumas que tinha guardado, mas eu não possuía mais um império. Acabou tudo, né, cara? Ele perdeu tudo. Exatamente. Logo, a febre das cartinhas passou, as amizades ficaram, e no final, é isso que importa. Mas, hoje, escrevendo esse e-mail, ainda penso, qual foi o motivo de eu ter feito isso tudo? Até hoje eu não sei. Sinto que nunca saberei, mas valeu a pena cada tapão no chão. Não valeu, cara. Você perdeu tudo. O que você tá falando? Ele ficou com as amizades no final, né? Que era o objetivo desde o começo. Ah, ok. Nunca fui muito religioso. De verdade, minha família nunca me fez acreditar no que eles acreditavam. E, como podemos ver, eu só ia pra catequese pra ver meus amigos. Então, eu sempre gostei de terminar essa história com uma frase impactante. E esse foi o dia que Deus me abandonou. Aí... Eu contei a história pra essa minha amiga que mencionei na introdução e ela me disse algo que achei mais impactante ainda. Robert Cop 2, se você fez tudo isso por causa de cartinhas de Naruto, Deus nunca esteve com você. E é desse... E é nesse tom sombrio que termino meu filme de máfia da minha vida. Espero que tenham gostado da minha história e desculpa por ter sido uma criança horrível. Tempos difíceis. Obrigado, pessoal do GugaCast. Gosto muito de vocês e espero conhecê-los pessoalmente em breve. Continuem com um ótimo trabalho. Abração, Robert Cop 2. A câmera afasta, né? Ele tá no laptop escrevendo essa história. Aí a câmera afasta, começa a passar pela casa dele, assim, no México. E aí tem um altarzinho. Aí a câmera aproxima do altar. Ao invés de ter Jesus, tem uma raposa de 9 caudas. Pra mostrar que ele nunca realmente parou, sabe? Aham. Uhum. Essa é pra você, Kyubi. Eu gosto mais de Naruto do que eu gostaria de admitir nesse momento. E agora você sabe que aqui em 2009 você ficou sem cartas de Naruto, porque teve um... Uma pessoa que redirecionou todo o carregamento brasileiro para o interior do Paraná. Pra Campo Largo, talvez. Toledo. Tá bom, Gu. Tá bom. Obrigado por ouvir mais esse episódio do GugaCast. E do IBGEcast. Se você curtiu, se foi divertido e se você quer que o GugaCast continue existindo, recomenda ele para outras pessoas, dá 5 estrelas lá pra gente na Apple, dá follow no Spotify. Essas recomendações ajudam demais a gente aqui. Obrigado a todo mundo que mandou histórias. Olha essa história enorme aqui do Robert Cop 2. The Furniture of the Law Enforcement. Todas são lidas e a gente ainda pode usar as outras em outros programas no futuro. Ficha técnica do episódio. Produção Guga Mafra, apresentação Guga Mafra, Rafael Mafra e Caio Corraine. Pauta do Rafael Mafra, assistência de produção e documentação do Beto Aragão. Edição também do Beto Aragão. Você pode saber mais sobre esse e outros episódios lá no nosso wiki, wiki.gugacast.com. A gente não tem micro histórias do Twitter hoje, mas a gente tem perguntas do Instagram, certo? Certo. Caio, começa aí. Tem uma aqui do Celso Correia, que ele diz o seguinte: Caio, quando você estiver no GugaCast, aproveite a audiência enorme dele para fazer um merchan do seu podcast. Ele é maravilhoso e as pessoas deveriam escutá-lo. Nossa, Celso, que incrível essa sua pergunta. Que conveniente. Nossa, né? Não, porra, Celso Correia, cara. Ele é igual eu, é tipo o Caio com Rainha, são dois Cs. Celso, realmente, né? Vamos aproveitar aqui que as pessoas estão ouvindo o GugaCast e divulgar o Minha Primeira Vez, que se você gostou dessa última história falando sobre Naruto o tempo todo, no Minha Primeira Vez, eu também falo de anime. Tá aí o contexto, vão lá, primeira temporada é sobre Evangelion, tá acabando a primeira temporada, e eu ainda não sei sobre o que vai ser a segunda, mas é bem legal, é bem bonitinho, e vocês podem me ouvir mais. Ah, que legal. E lá quando tem alguma coisa diferente, você sente a diferença onde? Eu não vou falar. Rafael, você tem pergunta aí? Qual é a palavra mais legal da língua portuguesa pra você? Eu gosto de peripécia. Bom, eu gosto de serelepe. E você, Gustavo? Eu gosto de borboleta. Borboleta é muito bom. Caio? Eu gosto de bunda. Sério? Bunda é bom. Eu acho agressivo, sei lá. Bunda. Porque é muito... É uma palavra que parece uma onomatopeia. Alguém me perguntou aqui, teve animais na vida adulta? A vida adulta é repleta de animais. Parabéns, Gugu. Continuando no mesmo assunto, a Deba me perguntou, qual foi a coisa mais estranha que a Mococa comeu? O meu sofá inteiro. Alguém pergunta aqui, esfirras grandes são pizzas e pizzas pequenas são esfirras? Eu acho que você precisa de um lugar novo para comer pizza. E esfirra. É. Na esfirra, tudo bem. É legal falar isso porque a esfirra padrão de São Paulo é a esfirra aberta, do Habib's, aquela esfirra redondinha. Sim. Mas eu acho que em todos os outros lugares, quando você chega e pede uma esfirra, ela vem aquela trouxinha triangular. Que eu acho muito melhor. Que é muito melhor. Quando você quer esfirra aberta, você tem que especificar que a esfirra que você quer é aberta. Mas esfirra sempre é bom, assim como pizza. Exato. Eu recebi a pergunta, qual o melhor filme da Sessão da Tarde? É Robert Cop 2. com o Ray Liotta. Ai, meu Deus. Caio, você? Tutuca perguntou, qual o seu Mafra preferido e por quê? É a Edith Mafra. Bela resposta, Caio. Adeus. Adeus. Parasol.